3600, boa, grande agitação. Desça e mantenha 6000 na chegada à área, guarde LS e XUI, então 3600. É, dispara 6000, 3600, continua na frente, volta para a esquerda. Aguarde direto ETAP, então 3600. Aguarde 3600. Meia zero zero, reduza 2500 nós, então 3600. Reduzindo 2500 nós, 3600. Azul 4107, autorizado final LS. Autorizado final LS, 4107. Boa noite, boa noite, boa noite. 1868, desça, acende a estação, desça, mantenha 7000 na chegada mar e guarde LS X-Ray. Mono 723, desse mantenha 3000. Ou Mono 723, desse mantenha 3000. 3000, Mono 723. Controle Salvador, Rio 9810. Rio 9810, contato, sub mantém nível 340. Rio 9810, autorizado direto Leda. Gente, autorizado direto Leda. Salvador, approach control, this is TAP-3152, descending flight level 160, inbound to Pabos. TAP-3152, descend, maintain 8000, altimeter 1015, amare arrival, expect LS X-ray. Squawk ident. Squawk ident, descend 8000 feet, turn 81015, and expect ILS X-ray stand for runway 10, TAP-3152. E Yankee Tango, desse mantenha 4000. 4000 pés de Yankee Tango. 3600, desse mantenha 5000. 5000 pés de 3600. Ou no 868, desse mantenha meia dúzia de mil. 3152, descend and maintain 7000. Descend and maintain 7000, Tank 3152. Could you please take the rest of the seat on this aircraft ahead of us, please? The traffic in front of you, ground speed 316, ground speed. Okay, we are reduced to 210 knots to take the distance of this aircraft, Tank 3152. Roger, can you reduce until 250? Negative, sir. We are already 230 knots, reduce to 210 knots, Tank 3152. If possible, we would like to accelerate to cross the aircraft. Roger. Azul 407, chame torre 1186. Torre 186, 407, pô. Goma 723, desse mantenha 2000 autorizado final ILS. 2000 no 723. O Skank Tango desse mantenha 3000. 3000, Skank Tango. Então 3600 desse mantenha 4000. 4000, 3600. O 868 desse mantenha 5000. Tank 3152, descend 6000. Descend 6000, Tank 3152. Senhor de Salvador, boa noite, Gol 1134, passou 1500 pés. Boa noite, Gol 1134, contato, mantém 370 na saída Puca, Jamo, Aracaju. 370, Puca, Jamo, Aracaju, Gol 1134. Whisky Yankee Tango, desse mantém 2000, autorizado, final ILS. 2000, final ILS, extensão. Então 3600, desse mantenha 3000. Para 3000 metros, até 3600. Gol 1858, desse mantém. Pois não, Gol 1868, desse mantém 4000. 4000, 3152, descend 5000. Descending 5000, descend 3152. Gol 1723, complete final S, torre 1186. 1186. Tank 3152, under vector 4 sequence, turn left, heading 025. If lose radio communication, intercept localized and complete final LS. Roger, turning left 025, communication failure, we intercept localized at Tank 3152. Affirmative. E o 9890, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 3325, Rio 9890. Firma. Controle, tá 3600, mantém 2509 ou reduz para 220 após etapa? É autorizado reduzir até 190, desse mantém 2000 e o final LS. Irá seguir tráfego para sua frente, que é um Mitsubishi. Tá 3600. Vai reduzir para a mínima limpa, descendo para 2000, tá 3600. Sim. Como 868, desse mantém 3000. 3800. I'm 3152, reduce the speed to 210. 210 knots, the same 152. Controle, o instante está estabilizado no localizador. Complexo final, LS, torre 198, decimal 6. Se possível, mantenha a velocidade até próxima a Simbra. 118.6, vai manter a velocidade, extensão. Tá 3600, autorizado final LS. Autorizado LS, tá 3600. Ou no 868, desse mantém 2000. 2000, tá 3152, descendo mantém 3000. 3000, descendo 3152. O 1134, chame Recife agora, frequência 12545, altera 134, decimal 5. 12545, 1345, obrigado, boa. Boa. The 152 turn the right heading 060, report established on localizer. Right 060, turn 3152, report established. T152, reduce at speed 190. Speed down 190 now, down 3152. 3600, complete final S, torre 1186. 186, 3600, boa. Boa. 1868, autorizado final ILS. Through 152, clear for approach, descend and maintain 2000. Descend and maintain 2000, pound 3152, clear approach. Número 972, essa identificação, desse mantenha 4000 na chegada da ponta, guarde o LS X-Ray, ajuste 10015. Uno 868, chame torre agora, 118 decimal 6. 86 agora, 868. Established on ILS, count 3152. Roger, clear for approach, and contact now tower 118 decimal 6, bye. 186, count 3152, bye. E 5972, dessa via até 2000. 908, boa noite, acende a educação. Ele se mantém a 3.000 na chegada à área, guarde em terceira via, guarde a LRX Ray, ajuste 10115. Boa noite, voo 1098, reporta Alfa. 1098, boa noite, desça até 4.000, acende identificação na chegada à Mari, descendo via, aguarde o procedimento em LRX-Ray. 1098, até 4.000, via na Mari, identificou, voo 1098. Afirmo. Prossiga. A distância do tráfego à nossa frente, é possível voar da presente TAP? Está autorizado, TAP. Traço 1098. Estamos mantendo 2509, ok? Sem problemas. Dá para voar TAP tranquilo. 5972, chame torre, 118, decimal 6. 18672. Parque, por favor. Azul 6908, desça para 2000 pés, utilizado afinal do procedimento LS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. Afirmativo, deve 2000, autorizado X-Ray, reportar estabilizado, Azul 6908. Pono 098, desça para 3000 pés. 098, 3000 pés, 1095. através de Salvador. Vou direto TAP, descendo até 3 mil pés, que é legal, na 095. Azul 6908, chame torre, 1 noite, 6. 18 6, uma boa noite, Azul 6908. Quando 098 desce até 2 mil pés, precisada final do procedimento TLS X-Ray, é postabilizado no localizador. Estimativo desce 2 mil pés, X-Ray reportará estabilizado no localizador, 1098, tá bom? do localizador com a pista vista, o Gol 1098. Gol 1098, time Torre, 1 à noite, 2 para 6. 86, boa noite, 98. Lama 258, 2 a parar 2 mil pés, utilizado afinal do procedimento LSX3. 2 mil para o Atrain, 6258. Salvador, boa noite, Xenero 6224, pista alfa. Xenero 224, está autorizado a fazer a TAP, descendo até 3 mil pés, que negamos 0, 1, 5. TAP 3 mil pés, 1, 0, 1, 5, 6224. 170, autorização Campina Grande. Chame torre no noite, sinal 6. 26, obrigado. Cadê o 5 de torre, 1 na noite, décima meia. 8 meia, boa noite. Boa noite. Canal 224, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, para estabilizar no localizador. 2 mil pés, autorizado ILS, aqui foi na reportagem, 6 mil pés. 324, chame torre, 198, décima meia. 198, meia, meia, dois, dois. azul 4062 com a Alfa. Se 4062 está autorizado para a direita etapa, iria estar nível de voo 100, que é legal no 095. 15100 etapa. Azul 462, desse é nível de voo 050. Até os 50, 050, 4062.